sofro. Como é que é? Banda Kene. Baby, eu tô mandando essa mensagem pra saber se tá ok aí. Eu tô ligando e só dá pra ouvir. Travesseiro todo, me prova que não tem água de choro. Manda foto do olho, manda foto do olho. Me prova que não tem água de choro, vazando, molhando seu travesseiro todo. Me prova que não tem água de choro. Manda foto do olho, manda foto do olho. Não é possível que é só eu que sofro. Manda foto do olho.